LSU Veículos, Canecão Lanches, alô, mano Viana. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela. David Guita, só David Guita, só David Guita. Daniel e Estilo Céu. Depósito 24 por 48, alô Itamar. Eu tô com fome, quero merendar. Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela de Guaraná. Pão com mortadela